Estou aí, Salvador, na 328, Cristo, pode esperar na onda 0 pronto. Tática 3283, autorizado alinhar e manter o título no zero. Alinhe e mantenha no 0, 3804, solo 58, via Foxtrot, chame solo, 121, decimal 1. 21, via Foxtrot, 3804. Condenação após o Boeing da Gol, autorizado chamar a taxa 32 no meio. Alfa Juliette, portão 62. 1-1-9, decimal 35, Alberto. Ora, 935, grátis. Salvador, gol 1-8-6-7. Boa tarde, a posição 0, tarde, voo no 867, autorizado alinhar e manter pista no zero. Eu mantenho, voo no zero, mais perto. Brasil 4089 para o Puxo Box e o acionamento está no ponto 9. Autorizado para reportar com o 4089. Pro 867, decode autorizado no 0, vento 180 graus, 129, ajuste no 0, 19. Autorizado a decolagem no 019, voo 1867. Paquistan 3216, 143 a bordo, 3 horas e 20, alterna Teresina. Paquistan 3216, direita via Paquistan Índia, ponto de espera da 0-1-1-8-9-5, que negar 0-1-1. Sim, direita Índia, ponto de espera torre 235, tá 3216, negar, boa tarde. Torre 1-1-8-9-5. 867, teclado 04, controle, frequência 119, decimal 35. 935, bom dia. Azul 4089 para o táxi com 103 a bordo, 3 horas e 5, alternando Porto Seguro. Próxima alternativa? Porto Seguro. Azul 489, a parte principal, táxi Índia, ponto de espera, dona 0118, décimo 95, que legal, no 019. Dona 019, táxi principal, Índia, portanto, fora da 1-0, atrás 432, companhia sentido contrário, após o tráfego até a Papá, chama o cruzamento, tão tão. Torre, boa tarde, tá 3206, ponto 0, tá 1-0, pronto. Tá 3206, autorizado aliás, regular, título 0, vento 1-60 graus, 129, ajuste no 019. Sente a linha, cola 1-0, tá? 3-2-1-6. Torre Salvador, Boa tarde, passarela 2230, está estabilizado no ILS da 10XA. Passarela 2230, sente do trânsito, porte externo chegando. Vamos reportar, baixando e checar 2230. Da 32 no meio da guarda 07, chama controle frequência 19 desse 435, Zé. Boa tarde, bom serviço. Cruzamento autorizado, táxi via Mike Lima na Lima, chame solo 21 decimal 1 para prosseguir com o táxi, tá gostando? O externo baixou e travou 2230. 2230, pistão no zero, pouso autorizado, vento 1, 70 graus, 12 horas. Livre pouso na 0-2-2-3-0. Torre Salvador, boa tarde, azul 4089, mantendo o ponto de espera da 1-0. Boa tarde, azul 4089, mantenha o ponto de espera. Já mantém o ponto de espera, azul 4089. Autorizado alinhar e manter, pistão zero. Alinha e mantém, 1-0, azul 4089. Marcelo 2230, no solo 1, direita via táxi Eco, chama solo frequência 121, decimal 1. Eco, 121, 2230. Salvador Boa, bateria do 2230, transfere. 2230, Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, Lima, confirma? Remota 1-2. Remota 1-2, 2230. 3-0, Alfa. 5-4, chame da 5-4, portão 4, autorizado, chame táxi. Prossiga. Qual a hora do plano? Afonso, destino? No Azul 2771, information Papa. Na saída Momo, transição Froti, controle Salvador. Uno, 9.35, transponder, guarde para transponder, pode cotejar. Janela 6254, 127 a bordo, Campinas, 3:50. Informações? 127 a bordo, 3:50, Campinas. Xandu 54 direita, via Índia, ponte 090, torre 1895, quem negar no 09. Você confirma a alternativa, hein, Galeão? Destino. Não, destino Santos Dumont, alternando Campinas. Campinas, sim. 50, 127 a bordo. Sim. Táxi, ponto de espera, torre 1895, boa tarde. Sim. Ouvindo quem chamou? Tráfego é o 06, está no parque militar. Aguarde cópia. Vai autorizar, aguarde então para a cópia. Vai acionar por conta de risco aqui. Ciente. está botando a guarda. Você não escuta? Tem algum problema com a transmissão do CHG? Não chegou para o seu Recife, estou aqui em contato. Torre Salvador, boa tarde, gol no 255, penal baixado trabalho. Boa tarde, gol no 255, vento 170 graus, 129, ajuste altímetro 09, pouso autorizado, pista 0. E depois pista 10, no 255. O Alfa Tango Tango, transponder 5200 até o ponto de espera da 90, via parte principal. Quando acha, me torre, com 1895. Inicialmente mantém um ponto de espera, traço na sinal 737 da Gol, observa a passagem após a autorizada alinhar e manter. Ok, ali mantém ao no zero após a passagem do tráfego em sinal. Oceania 6254. Para pista no zero, primeira curva direita, saída coral. Controle Salvador, 120, corrigindo, 119, decimal 35. Transponder 5547. Adicionamento Santa Cruz, uma Cruz, Vicente, Ilhéus, decola da 10 com curva direita, saída coral, controle 719, 35. Adiciona 5, 5, 4, 7. Encerramento, atendimento correto, chame para o pronto táxi. Trabalhar pronto para o táxi, 06. Adoro, boa, 255, solo 21, direita via, Foxtrot, chama solo, frequência 121, décima 1. Foxtrot 221, 255. Alfa Tango Tango 2? Alfa Tango Tango, mantém o ponto de espera, o nível 090, pra ficar correto pra Paulo Afonso, e modifica a subida para lotar, com curva à esquerda, e o transponder 5096. Lotar 50 no meio, nível 90, 090, ok? 090. Oxanema 6254, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 90. Iniciando decolagem, 90, Oxanema 6254. That's what we're going to do. Otávio, autorizado. Alinhar e manter a pista no zero. Tango, na quadra autorizada, tentando a posse visteira do tráfego de pulo à frente, vento 160 graus, 129, ajuste 0, 19. Chileme é 254, na quadra 23, chame controle, frequência 119, decimal 35, boa viagem. 935, obrigado, boa tarde, 254. Salvador, o Fênix 06, confirmando apenas a saída, é a Coral ou não Alfa? Saída é simplesmente Coral. Coral? Tá pronto para o táxi, o Fênix 06. Confira o ITOB, Fênix 06. 07. Fênix 06, táxi autorizado até Taxiway Hotel. Quando no hotel, chame torre 198, decimal 9. Autorizado até o hotel, onde chama torre em 198, decimal 9. A Torre Salvador, o Azul 2771, boa tarde, está em sinal, baixado e travado, pista no zero. Pista no zero, boa tarde, tráfego avistado, vento 170 graus no zero, nosso pouso autorizado, Azul 2771. Pouso autorizado, 2771. No caso, receba a esquerda, tem um Papa 32 Romeo. Aproximando o pistão 7, porém velocidade reduzida, não interferindo na sua aproximação, pistão no zero, ok? Acompanhando pelo TQS, obrigado. Torre, o meu TR já não, não 7. 7, o meu TR, temos a TR da Azul Trip final no zero. Continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, cheque o trem, aguarde a autorização. Afirmativa, visual com o mesmo, vai rebotar 3 ligas. Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette. Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette, centro do tráfego, qual é o local para estacionamento? Será o hangar do Graé. Conhece o aeródromo? Sabe onde fica o hangar do Graé? Aquilo, aquilo, quando é 17 dirige para lá. Ok, então na presente direto, final no 7 autorizado, reporte na curta, aguardando instruções de vento, Mike Charlie de LED. Olha, só na toda rota 40, passarei na final da 17, ok? Ok, a critério é aproximação, nem o tráfego ainda naquele setor. Gato. Romeo Tayhaki, 3 Viga, 3 Baixa, tá ótimo. Gente, continua aproximação, aguarde o eixo livre, Romeo Tayhaki. Neto. Salvador, boa tarde, papapapai, Unifap, Tango Charlie, Alliance X-Ray, pista 10. Papapapai, Unifap, Tango Charlie, centro do tráfego, reporte externo, checado, pista 10. Unifap, Tango Charlie. Romeu Tayhaki, pista 17, pouso autorizado, vento 1, 70 graus, 10 nós. Cheque. Tayhaki, meu comando, muito obrigado, é para trás. Patrone, Salvador, boa tarde, voo 935. Externo, baixar travado, uniforme Tango Charlie. Gente, continua aproximação, aguarde pista livre, uniforme Tango Charlie. Azul 2771, no Solos 29, taxiway Eco 121, decimal 1, boa tarde. Eco 121, decimal 1, azul 2771, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Oi, confirma para o uniforme Tango Charlie. Salvador Cunhão, boa tarde, esse é o Azul 2771, livrou na Eco, na tua escuta. Azul 771, opa, aqui do Pátio 3, remota 4, Romeu. Aqui do Pátio 3, quando o Romeu, Azul 2771. Até a mata, chama que está livre, via Romeu. Papa Mike Charlie Juliette, tráfego avistado. Reporte mais próximo aguardando autorização para o pouso. Pairado pista no 7. Pode ser, reporta na Mike Charlie Juliette. Tem aqui, por gentileza, stand by, transponder. Stand by. Vai usar na base também. Obrigado, bom trabalho do comando. Nada, estação na frequência livre, tá? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette, tô autorizado o pouso pairado, pista 197, vento 160 graus, 10 nós. Positivo, Mike, Charlie, Juliette, amigo, pouso pairado, pista 17, Charlie, Juliette. Boa tarde, está 3205 no 600 da Quebec, vai na São Paulo, Guarulhos. 3205, autorizado Guarulhos, 340, apenas 10, decola pistão 10, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5571. Salvador, é o Fênix 06, tem condições de autorizar a saída da EL Transição Coral? Gente, Fênix 06, mantenha a escuta, vou coordenar com o controle, só um minuto. Sim. O 3805 poderia passar novamente a autorização? Afirmo, 3805, Guarulhos 340 autorizado, apertou no 10, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, 119, decimal 35, controle, transponder 5571. Paulo Salvador, papapapai de São Pantano. Guarulhos 340, presulo no 0. Decola pista no 0, curva direita, da El, Leda, Motiva 5571 no código. 1965, tá 3205. 3205, atendimento correto, chama pelo push. Camarada, tá 3205. Uniforme, tá no Charlie, ingresso, táxi tá Alfa, táxi tá Juliette, controle, parte principal, chama em táxi Lima. Alfa, Juliette, táxi Lima, aí, salve. NQ06, solo. Ah, você escuta? Gael Coral, aceita. Permanece, segundo no zero, primeira curva direita. Sim, saída Gael Coral, graças a Deus. Bastante cercado, Xena 63, zona 5. Xena 3, 1, 5, pista no zero, pouso autorizado, vento 170 graus, 10, nossa. Teve pouso, Xena 63, 1, 5. Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette, nos considera solo 3-3, táxi autorizado até o Graé, estacionar a frequência livre, até boa tarde. É, Mike, Juliette, obrigado, boa tarde. Fênix 06, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. 06, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Falando o Fantano Charlie, conhece o caminho até de tarde? Ah, sim, aqui. Gente, na Quebec, chame 1-1-8-9-5, torre. Na Quebec, 118-9-5. Boa tarde. 06, cruzamento imediato, pista no 028, na placa 6 Delta, mantém a posição e chame solo, frequência 121-1. Autorizado o cruzamento, em frente, chama o solo 121-1, mantém a posição. Boa tarde, Xena 141, vertical, chuva leve, vento 180 graus, 12 nós, reporte externo baixar travado. Ei, Chevrolet externo baixar travado, Xena 141. Xena 6315, no solo 36, libera a direita via Fox, chame solo 121, décima 1. Direita Fox, 121, 6315. Pois, ingresso no pátio 1, da Índia, se chama Tony. Sete, Antônio. Sete, dentro, stand by no transfone. Sim, Alfa, taxi Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, pro 03, o GNA 63, não sei. 129, ajuste no 09, pouso autorizado, pista 190. Gente, livre pouso na 10, Xena 6114. 2, Salvador, papapá, uniforme, Charlie, na marca, mais 2, uniforme, tango, Charlie, cruzamento autorizado, pista no 735, aristá, frequência livre. Cruzamento autorizado, 5, aristá, boa tarde, Thank you. é o Fênix 06. Fênix 06, ao atingir, mantenha o ponto de espera. Fênix 06, ao atingir, mantenha o ponto de espera. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Fênix 06 autorizado alinhar e manter. Libere a pista direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 1. Direita Fox, 21, com solo, chame 41, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Boa tarde, solo, Salvador, chame 61, 41, decimal 1, segurou. Caljaner 6141, táxi Alfa Juliette, portão 05. Livre de Alfa Juliette pro 05, Caljaner 41, suporte. Salvador, boa tarde, TAM 3144, ERF, ETA. TAM 3144, avistado, cheque o trem de pouso, vento 180 graus, 10 nós, ajuste no 019, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 10019, baixar de trabalho. Fênix 06, adequado aos 41, chame controle Salvador, 119, decimal 35. Fênix 06, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 44 no solo 44, direita via Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 121, boa. Torre Salvador, boa tarde, gol 9356. Boa tarde, gol 9356, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 180 graus, 10 nosso, ajuste no 018 agora, 2018, pouso autorizado, pista no 0. Sempre pouso na 10, reportarei Machado checado, gol 9356. Chato checado, gol 9356. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 no máximo. Livre pouso na 10, gol Salvador, boa tarde, Jornal M320, certo, avisado em dinheiro. 320, reporte o externo baixado travado. Reporte o externo baixado travado, avisado. Salvador, 320, 596, para fechar o estacionamento. 3805, autorizado, chame táxi. 3-0 de semana para o táxi, 3-0-5. Menos solo 48, direito 1, 2, 1, decimal 1, boa tarde. 2, 1, 1, 3, 5, 6, obrigado, boa tarde. Meia, livrou na alfa. 1, 3, 5, 6, taxa autorizada, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. 320, pista no zero, pouso autorizado, vento 180 graus, no 09, ajuste no 018, 1018. Gente, 1018, autorizado pouso, vou chamar minha 320. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1256, com a informação Quebec no, na posição 11, para São Gonçalo do Amarante. Gol 256 para São Gonçalo do Amarante, nível 370, percebeu 1-0, decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, conversador 1038, transporte 5037, saída Puca, transição de par. Autorizado São Gonçalo, na pista 10, decola à esquerda, Puca, transição de par, controle 1935, transponder, por favor, e ajuda. Transponder 5037, nível 370. 5037, nível 370. Seria possível coordenar o nível 350, só para o boleto em nós? Afirmo, mantenha a escuta. Scan 3205, 230 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Autorizado táxi, via parte principal, texto índio, quando tiver no 0, chame torre 1-8-5, Kenegal no 0-8. No 0-8, autorizado táxi, pátio principal, Índia, quando espera 108-95. Scan 3205. Solo, mandou a Xenema 3207. Pega 320, chame antes, que foi Juliette. Chamando a Juliette, Xenema 3207. Torre, boa tarde, é o Azul 9301. Tarde, Azul 9301, visual com campo? Sim, com campo e com a pista. Tarde 9301, cheque trem de pouso, vento 170 graus, 129, ajuste no 018, pista 10, pouso autorizado. Fiel ativo, já te passo para embaixar a trabalho. Agora de cópia da Júlia Serra. Bom, 25.000 autorizado, nível 350. 5.000 solo. 25.000 solo, Salvador. Júlia 320, na escuta. Prossiga, mas 320. Ministério Verbosa, livrando do pátio, após o ingresso de Juliette, portão 612. Vamos aguardar o Airbus, visual após o ingresso de Juliette, portão 612. baixou, travou, 9301. Pista no zero, uso autorizado, vento 160 graus, 129, 9301 no azul. Livre o pouso na usa 1-0, 9301. Transponder 0121. Controle 11935. Controle Salvador 11935. Direção já copiou. O pátio 4 PAV. Falta de direção, acionamento táxi 118095. Controla 9592, centro da Quebec, autorização para Guarulhos no 380. Tenho 320, copia? 380. Mantém escuta. Copia o 320. Gente, 9295, TAN. Guarulhos, 320, Perdulu no 0. Decola pista no 0, primeira curva direita. Tá, é o Lê da Mótica. Controle Salvador, 1208. Corrigindo, 11935. Transponder, 5043. Pesado 320, Ampesulo 10, até Taubaté, decolador 10 com curva direita da Eoleia da Mótula, 1935, controle 5043, transponder. Gente, primeiro correto, aproximando a rota é Boxe, Ampesulo 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bade, Ampesulo 44. Boxe, Ampesulo 10, Piraí, direto 1 Bade, Ampesulo 44, Pagode. Correto, é pronto. 5, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter pista 10, TAN 3205. Salvador, boa parte do 27, pegar a autorização com o texto. Eu vou fazer o protegimento correto, sem bronze. Oi. Não, não, não, não.